pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, cada dia mais aliados, fazendo o revezamento 4x4. Vem pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, cada dia mais aliados, vivendo o presente sem esquecer o passado. Com licença, amigos e amigas, entrando em cena, afirma uma fábrica de rima. Quatro pretos, firme no jogo, representando a voz do povo, reprisando um filme. A volta dos que não foram, é pra nossa trilha, vamos seguir na linha. MCs da periferia, rimando ódio e alegria. Pra quem acreditou, tamo junto na luta. Quem desacreditou, não contava com a nossa súcia. Sigam-me os bons, foi por querer, querendo fazer um som de resposta. E tenho orgulho de ser preto, assumindo a raça, assumindo a cor, filho de único Deus. Cada um com seu valor, e todos por um lema dos três mosqueteiros. Somos um, dois, três, quatro pretos. Microfone toca disco em forma de magia. Quatro pretos de mão dada aqui, periferia. Isso é minha quebrada, isso é molecada. Negros e brancos morando na mesma área. Isso é incentivo, respeito, união. Isso é o resultado de milhões de irmãos. Atitude nervosa, enxergando a vitória. A nossa descendência não aspira a derrota. Aliado CP e os quatro pretos. Os quatro pretos. Aliado CP e dê seu jeito. E dê seu jeito. Aliado CP e a contagem. E a contagem. 4, 3, 2, 1. Vem pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, cada dia mais aliados, fazendo o revezamento 4x4. Vem pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, cada dia mais aliados, vivendo o presente sem esquecer o passado. Os pretos aqui não tem viagem, sem responsabilidade. Tem força, vontade de ser, chegar, representar a humildade. Pilantragem, honestidade, guerreiro de fé de verdade. Daquele que parte pra cima sem medo, sem sentir cabreiragem. Nisso reajo, ataco, existe, não me acovardo. Não nega, é só jurista, assuma. Seja mais um de Palmares. Se firmou e se empenhou e não falhou. Mostrou valor, considerou quem se lembrou. Os pretos que se libertou. Quatro pretos, consciente, favelado, resistente. Fazemos nossa parte por um mundo diferente. Quatro pretos, inconformado com as injustiças. Com todo o descaso que afeta a periferia. Quatro pretos, entre milhares desse mundão, montando o quebra-cabeça em busca da revolução. Quatro pretos, linha de frente nessa batalha que nunca para nem se cala, pois o rap é nossa arma. Quatro pretos, que canta com a voz do coração, a verdade relatada em cada verso da canção. Quatro pretos, direto do gueto, pros homens suspeitos, nem melhor nem pior. Quatro pretos, vem pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, cada dia mais aliados, fazendo o revezamento 4x4. Vem pra ver, vem pra confirmar. Quatro pretos de atitude que chegou para somar. É tudo nosso, é tudo nosso. Cada dia mais aliados, vivendo o presente sem esquecer o passado. Um preto meu cantar é tão triste como teu. Também roubaram o meu amor, que era luz aí dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz aí.